Olha a hora, olha a hora. Faltam 3 minutos para 5. 3 estrelas, 5 dois ovos, a cerâmica 3 estrelas no barco infantil, em lotos com investidos e madeiras de todos os tipos. Na cerâmica 3 estrelas é assim: você liga 2, 3, 1, 6, 5, 2, 9, e o Elinho manda entregar na sua construção o material que você comprou. A cerâmica 3 estrelas fica na entrada do parque, em Zinho, no Malhado. O Elinho aguarda a sua visita. Cerâmica 3 estrelas. 2, 3, 1, 6, 5, 2, 9. Constrói sua casa com economia própria. Recebe um presente de Deus para toda a vida. É por isso que a Consular existe. É por isso que a Consular financia material de construção. Porque os seus proprietários e as vivas servem todo mundo por isso. Vá lá você também. E estude um plano de pagamento de material de construção para ver o seu sonho da casa própria realizado em 1990. É, e uma novidade muito boa, você que está construindo essa novidade. Tudo na Consular baixou de preço. Olha lá, tudo, eu disse meus olhos, baixou de preço. E tem outro, comprou à vista na Consular, desconto especial. Mas você quer pagar em 3 prestações, então é sem juros. Primeira entrada, depois 30 dias, mais outra entrada, depois mais 60 dias, mais a outra entrada. Que beleza! Não constrói agora com não tira. O pé de padre, Santa Helena, e a nossa identificação. Prova de força da região cacaueira. Supermercado Santa Helena, o supermercado das donas de casa de ideal. Aô, feijão, carne do sol, pisa base da melhor qualidade. Supermercado Santa Helena, com bebidas de todos os tipos. Supermercado Santa Helena, o supermercado do Bocó. 1 a 7 de setembro, próximo à Praça Cairo. É o supermercado Santa Helena, meu Deus. Recebeu 1 tonelada de carne de charque.